chamou todos os mancos desse tua corte para interpretar o sonho e ninguém interpretou. Então havia em sua corte um homem que era fiel. Este homem só adorava o Deus de Israel. Desde menino aprender a ser sempre fiel. Este servo do Senhor se chamava acontecer. Tudo isso tem visto, amigo, a ser...